Mãe de Maio, mãe de todo o Brasil. Nossas lágrimas não cansadas não querem somente chorar. Não temos ódio, temos luta. Não temos medo, temos revolta. Não queremos pena, queremos justiça. Não queremos misericórdia, queremos punição. E quem levou nossos filhos vai pagar. 13 de agosto de 2015, periferia, Osasco, por volta das 20. Lágrimas de sangue, ódio e revolta. Assassinos, covarde de tocanicho e pistola. Policiais, sem farda e sem viatura. Grupo de extermínio, tiro nas costas, na nuca. Seres humanos, 12 horas, velados no chão. Por que tanta demora? Cadê o rabecão? Todos envolvidos, todos sem exceção. Até o serviço funerário que faz a remoção. Justiça não é matar inocente, pai de família, matar estudante, tiozinho bebendo pinga. O dono do boteco, o campana da biqueira, o que foi comprar cigarro, o que voltava da igreja. Diz o ditado que a justiça é cega, sem cão guia e bengala quando passeia na favela. Mais uma mãe que chora a perda. Já transbordou o rio de lágrimas, tempestade de dores e tristezas. Mais uma mãe que chora por um filho que não volta mais, pedindo forças, ajuntando as lágrimas. Lágrimas em cima do caixão do filho que não volta mais. Ajeitando as flores, acendendo as velas. Em meio ao funeral, as preces de uma mãe a se lamentar. Porque eu, o que eu fiz pra merecer na vida tanta dor? Uma pobre esquecida na favela. Mais uma Maria de cor. Porque eu, o que eu fiz pra merecer na vida tanta dor? Será que não bastava ser uma pobre esquecida na favela? Mais uma Maria de cor. Já mais uma mãe que chora a perda. Já transbordou o rio de lágrimas, tempestade de dores e tristezas. Mais uma mãe que chora por um filho que não volta mais, pedindo forças, ajuntando as lágrimas. Lágrimas em cima do caixão do filho que não volta mais.